Unidade 6. Conhecendo a cidade. Ouvindo o texto, livro-texto, A2, página 91. A voz de Campinas. Campinas. Com o pé direito, terceiro milênio. Grande centro de tecnologia de ponta, continua atraindo centenas de executivos estrangeiros. Olívio Dumont. Em reportagem da revista Exame, Campinas apareceu entre as 10 melhores cidades do Brasil para fazer negócios. E as previsões para o futuro são as melhores. Pontos a favor. Localização privilegiada, a menos de 100 quilômetros de São Paulo, potencial de consumo da ordem de 5 bilhões de dólares por ano, farta disponibilidade de mão de obra qualificada, 7 centros tecnológicos e 3 universidades, distrito industrial completo e agricultura altamente mecanizada. Por isso, executivos de diferentes nacionalidades, a maioria de firmas multinacionais, incluíram nossa cidade em seus planos de expansão. E ela não decepcionou. Vem agora, quis, e entra no terceiro milênio com o pé direito. Campinas pôde preservar sua qualidade de vida e sua capacidade empreendedora.